MC, somos suicida rap, vamos enquadrar e começar a descarregar uma 765 bem no meio do seu coração. Você é otário então? Que a nós vê no chão? Mas não tem jeito não. Eu sou o Toca MC, sou um cara consciente, vou fundo nas minhas letras, mostrando a você que somos cinco jovens. Consciente, a gente vai liberando o pensamento do fundo do coração, querendo igualdade, simplesmente união. A gente vive num mundo de muita ilusão. Vamos pensar um pouco e acordar para a realidade. O movimento rap está subindo uma ladeira a qual era difícil se apoiar. Hoje estamos aqui perto do topo dessa ladeira, e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir espaço na sociedade a qual somos barrado. Só porque eu sou preto e canto rap, sou discriminado. Me discrimina o meu jeito de vestir, o meu jeito de curtir, mas eu não quero nem saber. Movimento rap tem que permanecer. Oi. 1995, 96, 97, futuramente, anos do rap. Uma granada ativada, pronto para disparar. Uma batida pesada que não dá pra segurar. Um fuzil AR-15 disparando muitas informações. Somos suicida rap, enquadrando essa nação. O movimento rap era muito discriminado pela sociedade. Aqueles caras de cima do poder, de gravatinha, chamado de colarinho branco. Carro do ano zoando, metendo a mão que não lhe pertence, roubando todos nós, pobres desse país. Um povo que vem sofrendo há muito tempo. Governo safado que só pensa em si. Se eles tivessem uma vida igual a nossa, morando em periferia, dia a dia com a morte, dia a dia com a fome, miséria, desilusão. Criança andando descalço com o pé no chão. Você prestou atenção que somos cinco jovens com atitude e expressão. Oi. 1995, 96, 97, futuramente, anos do rap. JL é o meu nome, suicida é minha, tem um rapper mais no mercado, divulgando, falando do movimento rap. Uma velha nova geração, que encobre toda essa nação, falando a verdade com razão. A gente simboliza a porta-voz dessa nação, pobre desse país. Somos pretos e brancos querendo espaço na sociedade. Eles não querem a verdade, seriedade. Falam que nossa mensagem é muito agressiva, mas não é não, é o nosso jeito de expressar. Falar a verdade, como vai ficar? Claro que vai causar muitas vergonhas para o nosso Brasil. Falando de polícia, governo corrupto, menores abandonados, tristeza, violência, miséria e fome. Pode crer, tal. Suicida Rap, MC Toca, MC JL. 1995, 96, 97, futuramente, anos do rap.